Paredão Tigre Saúde. Olha o paredão chegando! Olá, povão. Olá, povão. Agora é a hora. Valeu a pena esperar. Ele chegou. Chegou, chegou. Paredão Tigre Saúde. Paredão Tigre Saúde. O fera da galera. O fera da galera. Trazendo o que há de melhor no mundo da tecnologia. Telões de alta definição. Iluminação profissional. E o show envolvente dos seus DJs Gordo, Alexandre Pressão e o maestro Pedrinho Mix. Tudo pronto. O show do Paredão Tigre Saúde começa agora. Se liga, é o nosso paredão chegando pra galera. Hoje aqui no Aurate, prepara aí meu filho. Olá, povão. Olá, povão. Agora é a hora. Valeu a pena esperar. Chegamos, chegamos. O paredão, o paredão, o paredão. A história. Alô, alô, alô, povão! A partir de agora, prepare o seu coração. O Paredão Tigre Sound chegando pra estremecer tudo com seus tomadores Gordo, Alexandre Pressão e o maestro Pedrinho Mix. Então segura! Vai, vai, vai! A gente quer abraçar com muito carinho toda a galera seguindo com a gente. Valeu de coração, viu, a todos vocês. Aqui é o nosso paredão de Grisaldi chegando pra galera do Aurá. O som é do setor, o som é da galera. Paredão Tigre Saúde. Vai, vai. Meu amigo Marcelo da Obra, o nosso gerente aí do Cigueirão. Alô Marcelo, abraço você, Marcelo. O meu amigo também, meu amigo Mil, um dos melhores técnicos do Pará com a gente. Alô Mil, um abraço pra você, Mil. Aí, aí. Nosso amigo Adriano, dos caras doidos lá de Cotijuba com a gente. Alô Adriano, um abraço pra você. Aqui. Esse é o som do Aura! Sacode, sacode, sacode! E vai, e vai, e vai! O casal 5G sempre, sempre com a gente do Tigre, né? Não? Paredão Tigre Sá. Um abraço, nosso amigo. Nosso amigo Júnior e o Beta. E o Antônio com a gente desde ontem. Desde ontem no Centro Mix, se endoidando aonde? Aqui. O nosso paredão. Paredão de ingressão. Galera da galera. DJ Gordo. DJ Gordo. É tudo de bom. We'll be right back. bate, bate, bate, bate. Pressão, rapidinho, pressão. Se bora junto, Brasília. Pra agitar, pra agitar, agita. Agora sim. Agora sim. Se ligando no show do Tigre. Tá só começando aqui no Aura. Uma nova história está sendo escrita de humildade e simplicidade. Como é que é, Brasil? Os DJs. Uma nova história está sendo escrita DJ Alexandre de simplicidade. E o maestro Pedrinho Mix. Só que bom de perna, carrinha, vai. E dança, dança, e dança, dança, dança, dança, dança. Olha só, gente, um abraço especial ao nosso amigo Júnior, o Júnior Beto Antônio, o Antônio do 40 e o nosso gordo do Aurá com a gente. Alô, gordo! É o nosso vereador, vereador número 1, vereador do povo. O nosso amigo Rei do Carimbó com a gente, o Rei do Carimbó. Um abraço pra você, tá curtindo o Tigre? Paredão, Tigre Saúde! Assim, ó. Caguiado, caguiado, caguiado. Vai fazendo caguiado, vai fazendo caguiado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. Segura, meu tigre. Geral! Só dança que é bom de perna. Segura! Amigo Mil, alô Mil, um abraço pra você, Mil, um abraço do Zé Gordo pra você, Mil. O Mil é demais, cara aí, moleque. Zé Gordo! O Caguiano! Para meu tigre pra cima, pra cima, pra cima, não envia! Paredão Tigre Sal. Um abraço aos amigos de Paulinho. O Paulinho Super Choque. Alô, Paulinho. No último domingo eu tava com o Paulinho lá, curtindo, né? Os Cobras de Laboratório. E falando em cobras, segunda-feira é a gente, o Cobras de Laboratório, aqui no Aura, aqui no Aura. Talentoso Marajoá. DJ Claudinho. Vai pra cima, DJ Gordo! Arrebenta no paredão Tigre Saúde! Deixa comigo, todos! Pega a tua gata e bora dançar, bora dançar, bora dançar! Vá! Onde eu vi você, me sonho, me sonho. É seu tigre. Meu sonho, meu sonho é com você aos meus pés, mas não pra te humilhar. Segura a onda, bora dançar, senhor. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, e realizar meu sonho. Sonho de com você. O meu casal 5G. Ser sempre real. Vai. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos onde eu vou. Meu amigo Marquinho, Mai Melo com a gente sempre, sempre. Desde ontem aqui no Tigre Saúde, endoidando geral. Aquele abraço, hein? Vou aos limites, tudo é uma chance de um mortal. E aí? Poder te tocar, seu sonho, meu sonho é realizar. E nosso CD já começou a sair pra galera que é muito CD ao vivo. Aqui do nosso Tigre Saúde. Vai, vai. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos onde eu vou. Aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Hoje esse canal da mesa é um monte de caminho. Aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. E dança, e dança assim, vai! Só do bregaço, hein? Te liga! Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão. Quando me pede um beijo, sempre dou 10 a mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. E eu? Sou seu amor, seu prazer.

Grande Tigre. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Como é que é orar? O meu amor vem pro show do Paredão. Um carinho pra ela, o meu calor vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela. Nosso amigo Rony Mixia gravando tudo pra galera. E daqui a pouquinho tem CD ao vivo aqui do Paredão. Quero falar com ela. Como é que é, hein? Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, só pra ela, é só dela, é só dela. Essa música vai pra você que tem dois amores. Sim, eu tenho dois amores, mas você me explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Pregaço. E veja minha vida, como é que fica? Três amores. O Canelinho, ele tem o quê? Eu tenho dois amores, mas você me explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, você me explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Sou o ator principal, da minha novela. Sou o ator principal, da minha novela. Segura! O ator principal, da minha novela. É o Paredão de Grisaldi lançando! Vai assim! Toda novela tem o seu final. O papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Paredão Tigre Sound. Eu tenho Paredão Tigre Sound. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Oh, oh, oh, oh. Segura! Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Bora recordando! Hoje, meu amor, quero te encontrar. A festa apenas começando pra galera. Ser nossa e com você. Hoje aqui na Jaula do Tigre. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Será que deixa? Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Alô, maestro, Pedro Vinícius, chega rapidinho comigo aqui. Alô, maestro. Os amigos de lá do Abacatão com a gente. Um abraço. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. E eu? Eu estou amando. Eu estou amando. De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Quero dormir, quero acordar, quero viver só pra te amar. Estou vivendo intensamente, ultimamente. E a festa apenas começando. Cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Alô, Biri. Eu estou amando. É o lançamento do Tigre! Aqui na jaula, segura! De que adianta ter um coração? Para dançando! Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. A esperar canção no tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Nossa amiga Marina do Babado Rubensinho, falou Marina. Um abraço pra você, Marina. No carro quase louco estou. A esperar uma canção. Olha meu tigre! No tocar fita, fita, feito um jogo. A pressão do Tigre Sound vai começar. Minha gente, aqui está o paredão Tigre Sound pra galera. Chegando aqui no Aurá, juntamente com o Cigueirão, Pássaro de Fogo. E daqui a pouquinho, tem o som do Cigueirão. Por enquanto, a gente vai aquecendo o show do paredão Tigre Sound. Porque daqui a pouquinho tem o nosso maestro Medinho Mix fazendo o show pra galera. E muitas coisas boas promete e vão acontecer nessa noite de sábado. Hoje aqui no Aurá. Ai, ai, ai, ai, ai, que esse paredão tá demais. Segura tudo! E agora, pra botar pra cima, ele, DJ Gordo! Arrebenta, meu DJ! Segura! Seguindo a sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos. Onde você está? Alô, Jorrinho! Alô, pressão, rapidinho! E o Siqueira já tá aqui, viu, gente? E ainda estou por esse... Já tá vindo o Siqueira, tá aqui na frente já. Já já me comanda aí o Pássaro de Fogo. E agora, vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Segura! Sem você, não consigo viver. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Bora curtindo, bora curtindo, o som do Tigre. Segura, segura. I grab your heart, for a baby who really needs me. I guess you give for the look in your eyes. Só mais um aquecimento assim. Estamos começando a escrever a nossa própria história de um futuro de muita diversão e entretenimento. Entretenimento. Chegou. O Paredão Selvagem do Pará. Tigressão. Saúde. O Fera da Galera. O Fera. O Fera da Galera. Apresentando a você um show de tecnologia. Diferenciado. Com Carretão Central e Two Sideline Array. Este é Tigre Sound. Illumination Effects in Real Time. Exibição em vídeo High Definition P10 LED. Iluminação totalmente sincronizada com o show do Fera. Tigre Sal. Um show totalmente diferente e inovador. Sem mais delongas, vamos soltar o Fera pra endoidar a galera. Os DJs que vão provocar as mais loucas sensações através de suas batidas inigualáveis. Conheçam os domadores do Fera. DJ Gordo. Segura! DJ Alexandre Pressão. E o maestro DJ Pedrinho Mix. Esse é Tigre Sound. O Fera da Galera. Agora eles vão fazer o show no Fera da Galera. Vamos lá! Solta o Fera, meus DJs! E quem é solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem é solteiro, só quem é sincero, só quem é fiel, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Rimo aí? Galera do Leão, galera do Leão, joga a mãozinha pra cima, batendo na palmina e batendo na palmina! E quem é do Paisandu? Torcida do Falcão, joga a mãozinha pra cima e vai. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palmina. O nosso mestre tá na hora! É pra chegar chegando! Vem no caqueado marcante, marcante, marcante. Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Na pressão do Tigre São Contigo. Olha o Marquinhos 5G, bora vai, Melo. Será que tem alguém aqui? Quem é do Corinthians? Joga a mãozinha em cima aí, bicho! E quem é do Flamengo? Vem, meu fera, detonando, explodindo, sacudindo! Paredão Tigre Sound. Vem pro show do Paredão Tigre Sound. Se prepara, se prepara. Se prepare que o agito começou. Vem comigo, meu amor, na galera GDA que já se consagrou. O Super Pop metralhou todo mundo de emoção. Com a galera GDA é pura canção. Vai, meu ferro! Vai, meu ferro! Vai, meu ferro! Vai, meu ferro! Paredão Tigre Sound, o Fera da Galera. Bora na pressão! Bora na pressão! Bora na pressão! Só a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí! As mulheres independentes vão jogar a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Batendo na palma da mão! Na palma da mão! Os caras doidos com a gente. Essa multidão é confundida, galera. Todo mundo vai pra lá. Você todo mundo, todo mundo. Vamos nessa, vamos lá. Quem começa toda semana é diversão. Barneado deles é aqui, arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Vira, garoto. Vira, tudo. Moçada, vai! Vai, Brasil! Vem no batidão, no batidão, no batidão, no batidão! Jajado, Jajado! Vem pro show do Paredão Tigre Sal. Ganhas do povo, eu termino na emoção de me envolver no teu corpo. Alô, Fabrício, é você? De paixão embarque na viagem. Deixa no batidão. Gente, amanhã gente, tem o nosso Paredão de Grisalde chegando em Curuçá pra fazer a alegria do melhor carnaval do estado do Pará. E a gente sai do Aurá pra representar com muito orgulho o nosso bairro lá em Curuçá. E Curuçá que nos aguarde, vai ser assim, ó. Bota na pressão, meu tigre. Maestro, nossa amiga Marina e toda essa comitiva com a gente. Um abraço pra você, Marina! Vamos lá! Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop, o som, quem comanda é você. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita. Calma, tigre. Cobras também, o amigo James dos Cobras, já curtindo. Segunda-feira, e a gente, Paredão de Grisalde e os Cobras de Laboratório. Paredão de Grisalde e seus domadores, DJ Gordo, Alexandre Pressão e o maestro DJ Pedrinho Mi. Segura, então! Quem não vai trair nesse carnaval, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem vai passar o carnaval solteiro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Será, rapaz? Quem vai beijar na boca nesse carnaval, dá um grito! E as mulheres virgens aqui, joga a mãozinha pra cima! Só as mulheres virgens aqui do Aurá, bota a mãozinha pra cima aí! O homem que gosta de mulher, bota a mãozinha em cima! E joga a mãozinha pra cima aí pra ficar bonito! Isso aqui não é solteiro, isso aqui não é sincero, isso aqui não é fiel! Batendo na palma da mão, na palma da mão! No 5, no 4, no 3, no 2, no 1! Agora!